eu não tenho mais pra onde ir. No meu céu não tem mais estrelas. Aonde foi parar a coragem? Tô cansado, mas não desisto. máximo respeito.